começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Ao sertão alagoano, viemos hoje saudar, dizer que a articulação do semiárido aqui está, construindo alternativas, uma história a recontar. Através deste programa, de rádio como instrumento, vamos falar de nossas lutas, contar do nosso momento. 15 anos de articulação, estamos a comemorar. Mas antes de chegar à ASA, já havia a luta popular. Havia nas comunidades de base e os bancos de sementes o início da caminhada desse povo resistente. Para melhor nos contar essa história desde o começo, da Cooperativa de Sementes, convidamos a educadora Nina Barreto. Tudo tem uma raiz, ou seja, uma história. Assim, as Alagoas também tem a sua. Antes de sermos ASA, já existia diversos movimentos acontecendo nesse estado. Na década de 80, plena ditadura, as SEBs desenvolviam um trabalho de animação e mobilização social. Ainda nessa década, acontece o primeiro ato público em prol da questão das sementes, pois a Secretaria de Agricultura não distribuía no tempo nem em quantidade para todos os trabalhadores. É nessa década também que surge o movimento dos trabalhadores sem terra, né, a luta pela terra. Assim também surge em Tabuleiro o primeiro banco comunitário de semente, o qual tinha quanto objetivo garantir a semente para o plantio. Surge a partir de uma roça comunitária e através do trabalho da CPT, Comissão Pastoral da Terra, vai se expandindo para outros municípios. Um outro movimento relevante era a luta pela água, pois por conta da estiagem nessa nossa região, a SUDENE não desenvolvia ações concretas, todas eram paliativas. Então era muito forte os fóruns de combate à seca no nosso estado. A gente consegue fazer uma grande ocupação na SUDENE e assim a nível nacional fomos juntando os diversos movimentos em prol de discutir outras políticas para essa região. Em 99, a gente consegue, através do Fórum Paralelo, onde estava acontecendo a COP3, que discutia a questão da desertificação, a gente se une e constitui, quanto ASA, a articulação do semiárido brasileiro. Então, a gente não surge do nada. Existiam diversos movimentos, tanto no nosso estado, quanto nos demais estados do Nordeste, em busca de ações concretas voltadas para a questão do homem e da mulher no campo. Desde a luta pela terra, da semente, da água. Então, eram diversos movimentos, tanto ligado à questão de igreja, como sindicatos, associações. E isso foi tomando uma fonte, né, a nível nacional, onde junto discutimos, mesmo tendo uma identidade individual, precisarmos construir uma identidade coletiva que desse conta dessas questões que era comum a todos. E contando sobre a luta da agricultura camponesa, o senhor Expedito Alves relembra com grande riqueza. O maior problema da agricultura era a água, a beber, cozinhar, enfim. Havia muita doença na época, porque a água de mal qualidade, a pessoa vivia, a água do açude, a renta, disputando com os cavalos, pintados e o resto da água que tinha do açude. E com a receita da ASA, tem água de boa qualidade para beber e cozinhar, tem saúde. O dinheiro que ele gasta já é pouco, mas que ele gastava para comprar remédio aos filhos, hoje já sabe fazer outras coisas, como comprar uma roupa para criança, comprar um material escolar para criança, enfim, essas coisas. Então melhorou muito nesse sentido. Que foi uma coisa assim boa, que veio para ficar, veio para ajudar o agricultor, a agricultura familiar. Ainda tem muito que melhorar, é claro, mas se você comparar o que era com o que é hoje, já foi um grande avanço que foi dado já, tá? Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Pelo direito de acesso à água, nasce a articulação, com processos participativos avançando na mobilização. Foram realizados vários encontros, lideranças de todo o semiárido e organizações se uniram para formar a ASA no Estado. A articulação se espalhou também pelos municípios, tecendo essa grande rede com seus valores e princípios. Com essa grande união, no semiárido alagoano, chegam também as cisternas, a água para consumo humano. Para falar desse trabalho e organização da base, Florisval Alexandre, o Flo, recorda com muita saudade. E a partir de duas ou três reuniões, se decidiu a puxar um encontro estadual. E para isso precisava fazer uma articulação no Estado. E aí o pessoal pediu para eu fazer essa articulação, articulando sindicato, movimentos da igreja, associações, enfim, todas as entidades organizadas no Estado. E aí eu trabalhei uns 40 dias fazendo essa articulação, visitando cidade por cidade. Se não me engano, foram 35 municípios que eu passei articulando esses movimentos, essas entidades. E aí foi feito um encontro estadual em Delmiro Gouveia. Após essa convocação, saímos também criando as asas municipais, né? Acredito que todas as asas municipais eu fiz articulação junto com o pessoal dos municípios, com o sindicato, associações, grupo de mulheres, grupo de jovens, igreja. E teve um tempo muito bom, muito animado, quando a gente reunia por micro-região. Tinha encontros muito interessantes. Sempre presente nos movimentos das grandes lutas sociais, Vera Lúcia conta pra gente sobre as formações iniciais. A minha participação nos processos de formação das asas municipais, elas foi o primeiro trabalho que eu fiz como representante do MPA na ASA, né? Nós tínhamos um trabalho de organizar as asas municipais, fazia um processo de formação para poder elas entender como é que funcionava a ASA, quais os princípios, né? Quando surgiu, por que surgiu, qual o objetivo da articulação no semiárido. Depois que a gente passava um tempo acompanhando asas municipais, aí era que elas começavam a fazer suas reuniões sozinhas. A organização e depois um processo de formação política e ideológica com as organizações participantes, que eram mais associações comunitárias, sindicato. Existe uma definição da asa estadual de que para uma pessoa participar, fazer um curso de RH, por mais que ele tenha formação em outras áreas, tem que se preparar. Nós tivemos um trabalho muito bom nos primeiros anos de organização da ASA aqui na região, com as primeiras discussões feitas da campanha contra os agrotóxicos. Já naquela época, né, 2000, e em 2002 também para frente, a gente começou na campanha pela cimento como patrimônio da humanidade, né? Principalmente sobre as sementes, né? Porque a gente entendia que não existe agricultor sem sementes, né? E também não existe defesa das sementes sem um processo de organização. Estamos apresentando ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Nas bandeiras levantadas e que animam sua atuação, a articulação semiárido busca a transformação. Falaremos de algumas e pedimos sua atenção. Começava o trabalho e aí era assim, muito bom, integrado, né? Porque aí eram as crianças, eram as mulheres. Na inauguração, que era um encerramento final, a gente sempre fizemos algumas celebrações. A gente levava as bandeiras do movimento, levava os materiais da ASA. Teve na situação que a gente saindo de uma subcomunidade para a comunidade onde era o local que ia ser feito, com todos os símbolos da agricultura camponesa. E aí a gente fazia férias, tinha lugar que tinha sofoneiro, que tinha zabumbeiro, então era convidado, a gente fazia aquela tarde festiva. Então tinha vários lugares que a gente era convidado para ir às celebrações. As sementes da resistência marcaram esse momento. Convidamos um dos seus guardiões, seu Sebastião Damasceno. A criação de bancos de sementes no Alto e Médio Sertão Alagoano se deu por uma grande necessidade nos anos 70 e 80. Os pequenos produtores do Alto e Médio Sertão Alagoano sofreram com a falta das sementes porque eles não tinham a associação. E como surgiu os bancos de sementes? Através de associações, que não existiam instituições. Os agricultores e agricultoras resolveram assentar juntos e passar essa comunicação por encontro de famílias, de índios, quilombolas, pequenos produtores, agricultores familiares, para ter as sementes da região, como a semente crioula, que é a nossa semente conhecida, que é muito resistente e adaptada à nossa terra. Aí depois veio o Baques, surgiu, criamos uma cooperativa aqui no Alto Médio Sertão Alagoano, que é a Copa Baques. Né? Era o Baques, passou para ser Copa Baques, foi aumentando, foi crescendo, e hoje, graças a Deus, aqui em Alagoas, nós temos as nossas sementes em várias regiões, com os agricultores e agricultoras nos seus próprios bancos, em casa, bancos familiares e bancos comunitários, que é esse que onde vai a alavanca, a multiplicação e a segurança alimentar do sertanejo. Agroecologia é convivência, mas também preocupação. Fala pra gente, Albany Rocha, sobre combate à desertificação. Olá, pessoal. A discussão mais aprofundada sobre a agroecologia na ASA começou após a criação do GT de Agroecologia em 2004. Essa discussão sobre a agroecologia fortalece a convivência com o semiárido, porque sabemos que na agroecologia deve existir o respeito ao solo, à biodiversidade e ao homem. Por isso, o agricultor familiar não deve queimar o solo. Não pode utilizar adubo químico e nem agrotóxico. O agricultor deve trabalhar com a rotação de cultura e o período de pousio. Enfim, com práticas de uso sustentável do solo. Através da agroecologia, é possível combater a desertificação. E a desertificação vem aumentando, que é a degradação do solo em nossa região, devido ao desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos, entre outras práticas nocivas ao meio ambiente. Nesses 15 anos da ASA, observa-se que o semiárido alagoano está mudando para melhor, com mais oportunidade para combater a fome e a pobreza. Esse fator é resultado do esforço e luta de todos, principalmente dos que integram a ASA, que contribui para a formação, implementação de tecnologias sociais e o fortalecimento da agricultura familiar com práticas agroecológicas. Maria Mafra, a Nena, conta agora sobre um educar diferente, repensando o seu local. Valoriza sua gente. A educação contextualizada, ela é uma proposta política, né, diferenciada para trabalhar a educação, a formação dos sujeitos que vivem nessa região, de forma que eles possam aprender a conviver com a região. Precisa ser trabalhada na região, com mais ênfase. E isso dialoga perfeitamente, a proposta de educação contextualizada dialoga com a rede, com a formação da rede, porque de qualquer forma a formação que a ASA faz, ela foca isso. Ela tem a intenção de transformar, né, de provocar uma revolução na região semiárida, que é a formação que é feita com os educadores, com as equipes técnicas e com as famílias, pessoas com CH, de DAPA, de CISMA, formação que visa uma convivência saudável, sustentável e solidária no semiárido. Conviver é a nossa essência. Diversidade é nossa riqueza. De saberes e sabores, é fartura com certeza. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Aqui encerramos o programa sobre nossa articulação. São 15 anos de história, o semiárido em construção. Apoio: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Fundação Banco do Brasil. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Acabamos de ouvir a Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.